Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está de volta o nosso Café Brasil. E eu continuo indo bem, que nem você também. E começando o cafezinho de hoje, que vai arrebentar, eu trago uma frase do cientista estadunidense Jonas Salk. Tenho tido sonhos e tenho tido pesadelos, mas venci meus pesadelos por causa de meus sonhos. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Não. O programa de hoje usa textos de um amigo que é como um irmão, o Chiquinho Rodrigues, que escreve nas iscas intelectuais de meu site. O Chico me manda cartinhas deliciosas e a primeira chama-se Era Bom Demais. Lu, eu acho que já te contei. Numa época em que não estava dando para sobreviver só de música, eu acabei trabalhando no Museu do Disco e logo depois numa loja de discos da Xavier de Toledo, no centro de São Paulo, colado no antigo Mapping. Era bom demais. Eu abria a loja todo dia bem cedinho, eu era o gerente. E enquanto o pessoal arrumava as coisas, eu colocava Amoroso, do João Gilberto, no picape. Pegava a Folha de São Paulo e ia lá para o fundão da loja castigar a porcelana enquanto me informava um pouquinho. E numa certa manhã, lendo o caderno Divirta-se, foi que fiquei sabendo que o Oscar Peterson e o Joe Pass iriam se apresentar no Municipal. Foi aquela correria, mas eu consegui sim os ingressos. Convidei o Gui e lá fomos nós assistir o show dos caras. Um dia eu te conto das sensações que senti vendo aqueles caras tocando. No dia seguinte, estava eu lá na loja de discos, de costas para a entrada, comentando com o dono da loja que nunca mais eu iria pegar uma guitarra depois de ter visto o Joe Pass tocar. Enquanto isso, o som que rolava nos falantes era Tiro de Misericórdia, do João Bosco. Aí, o Romildo, o dono da loja, me interrompeu e disse baixinho: Chico, não olha agora, mas saca só o tamanho do negão parado na porta da loja. E eu me virei no ato e quem vejo, hein? Isso mesmo, Oscar Peterson, com o ouvido colado na caixa acústica, ligado no swing do João, quase babando. O menino cresceu entre a ronda e a cana, correndo nos bebos, que nem ratazana. Entre a punga e o afano, entre a carta e a ficha, subindo em pedreiro, que nem lagartixa. Bora é o juramento, urubu, catacumba, nas rodas de samba, no herói da macumba. E eu, petrificado. Então, Oscar Peterson entrou na loja e pediu por gestos para ver a capa do LP que estava tocando. Não me lembro direito a sequência do que aconteceu. Eu só sei que me bateu a trimilica e eu não conseguia tirar os olhos daquelas mãos. Lu, eu nunca vi um cara com tanta técnica e bom gosto assim desse jeito. A mão esquerda dele é tão rápida quanto a direita, o que já é um absurdo. Na hora, lembrei da performance dele naquela noite anterior, tocando alguns standards, coisas da bossa nova, e fiquei puto porque eu não tinha nenhum disco do cara ali na loja para poder autografar. E na minha casa, eu tinha uns 15 álbuns do cara. Acabei vendendo para ele também o disco do Emílio Santiago e da banda Azimuth, lembra deles? Dias depois, fiquei sabendo que ele se hospedara no Otton Palace, que era no fim do viaduto do chá, pertinho da loja. Só me lembrei de te contar tudo isso porque eu ganhei essa semana do meu filho Tiago um DVD do Oscar Peterson. Cara, você precisa ver ele entrando no palco. Quase pede desculpas pela demora em chegar ao piano, ele teve um derrame há pouco tempo. Já não tem quase técnica nenhuma. Toca quase o tempo todo só com uma das mãos, a direita, e um repertório quase de churrascaria. Duro ver o cara daquele jeito. Chorei de montão. Mas não foi de dó, não, viu? Foi de ver o respeito das pessoas que foram assistir aquele show, todos de pé, aplaudindo, não só pelo que ele tinha tocado naquela noite, mas pelo que o Oscar Peterson fez a vida inteira pela música. O show terminou, minhas mãos ardendo de tanto aplaudir e olhando os créditos subindo na tela, e eu me lembrei que antes de chegar em casa eu tinha visto um cartaz colado numa parede da rua dizendo o seguinte: chegou um novo DVD do Moleque Travesso. E nas lojas, nenhum DVD do Jobim. Os créditos terminam. A gente ouve os últimos acordes de um piano mágico. E fica na garganta aquela sensação estranha de se ter engolido um pacote inteiro de Bombril. Eu adoro os textos do Chico Rodrigues. Ele é meu amigo desde 1979. A gente até morou junto uma época. Ele é músico, tem uma sensibilidade cruel e nos vemos uma ou duas vezes por ano. Mas a certeza de que ele está ali me basta. E hoje, ele me escreve nas iscas intelectuais do site. Pérolas como esse texto agora chamado Certos Abraços. Lu, eu tenho lá em casa dois baús. Um deles é lotado de abraços que dei e ganhei, de você, de outros amigos, filhos, netos, amores, gente querida, enfim. E o outro baú é cheio de abraços que eu acabei deixando de dar e ganhar por pura idiotice de minha parte. Como aquele abraço que eu deixei de plantar no Márcio, que gravou sozinho todas as vozes do Take Six e deu de presente pro pai. Como aquele abraço que eu deixei de dar em Oscar Peterson, quando entrou na loja de discos que eu trabalhava para comprar um álbum de João Bosco. Tenho quase uma coleção de abraços não dados. Não quero te aborrecer contando de todos eles, não, mas eles estão lá, tomando poeira nesse estranho baú. Agora, escrevendo isso aqui, é que eu me toquei que eu falo muito pouco sobre a minha casa e meus escritos. Queria te contar então da Neide, que trabalha lá. E para isso, Luciano, você vai ter que montar uma trilha sonora especial para melhor entendimento dessa figura, que faz parte da minha vida há mais de 7 anos. E é simples, viu? Basta reunir algumas canções de Odair José, Amado Batista, Valdir Soriano, Márcio Greik, Reginaldo Rossi, Perla, Roberta Miranda, Elimar Santos, Vando, Adilson Ramos, Agnaldo Timóteo, Sula Miranda, Peninha, Luiz Airão, Rosana e, é claro, Roberto Carlos. E você vai ter, então, a trilha sonora ideal. Para melhor entendimento do universo das Neides que orbitam nossa vida doméstica, eu aconselho também você a assistir um dos melhores filmes nacionais que eu já vi. É uma comédia dirigida por Fernando Meirelles e Nando Olival e se chama Domésticas, o filme. É ao mesmo tempo um engraçado e comovente mosaico do Brasil. Pode começar a rodar a trilha agora. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Sem você não viverei. Volte logo, não suporto. Você está ouvindo Sem Você Não Viverei, com o cearense Adenir Rodrigues, mais conhecido como Ovelha. Na estrada, 17 anos, Ovelha já vendeu milhões de discos por diversas partes do mundo, ou seja, é um sucesso internacional. É brega, né? Mas que saudade! O filme Domésticas conta a história de Cida, Roxane, Raimunda, Quitéria e Creu. Histórias sobre aquela mulher que, apesar de morar dentro de nossa casa, preparar nossa comida e mexer nas nossas gavetas, é como se não estivesse lá. Alguns relatos são em forma de depoimentos cheios de humor, tragédia e poesia. Uma história diferente da outra. Uma delas quer se casar. A outra quer ser artista de novela. Outra quer um marido melhor, e por aí vai. Cada uma tem sua visão própria sobre o que é o paraíso, mas todas dividem o mesmo inferno, a profissão de doméstica. Música. receba as flores que lhe dou. E em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu. Que seja assim por toda a vida. Você está ouvindo A Namorada Que Sonhei, de Osmar Navarro, com Newton César. Cantor e compositor mineiro, natural de Ituiutaba, Minas Gerais, Newton César gravou A Namorada Que Sonhei e foi um sucesso tão grande que ele ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente, abrindo as portas para Portugal, Estados Unidos, América, Canadá e lá vai. Sagrados namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro, então casados, mas eternos namorados. Flores lindas eu ainda vou lhe dar. A Neide não mora lá em casa não, mas convive comigo há tanto tempo que eu acho que ela é a pessoa que mais conhece sobre meus humores, e eu também sobre os dela. Só pelo bom dia que um dá ao outro, ambos já sabemos como vai ser a temperatura da nossa conversa durante o resto do dia. Ela vem lá em casa só duas vezes por semana, quarta-feira e sábado. É nordestina, tem 37 anos, 3 filhos, separou do marido há uns 4 meses porque ele batia nela. E mora na favela de Heliópolis, onde por diversas vezes lhe dei carona. Durante todo esse tempo, é ela quem cuida de mim. Cuida da limpeza, da roupa lavada e passada, da pia e banheiro limpos. Toda vez que tem que faltar por algum motivo, ela sempre manda alguém em seu lugar para não me deixar na mão, como ela mesmo diz. E desse modo, fiquei conhecendo e ficando amigo da família toda. Da sua filha, sua irmã, cunhada e uma porrada de vizinhas que acabam emprestando da Neide e transferindo para mim todo o zelo e a preocupação que ela tem comigo. Tenho o maior carinho pelo filho menor dela, de 11 anos, que quer ser jogador de futebol e frequenta uma escolinha. A Neide faz todo o sacrifício do mundo para mantê-lo jogando, e eu dou a força que posso de vez em quando com chuteiras, bola e algum para condução. Alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. De mãos dadas vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Ouvindo Ângelo Máximo interpretando seu maior sucesso de 1970, Domingo Feliz. Essa música faz jus ao trocadilho, foi o máximo. Ângelo Máximo foi, entre outras coisas, galã de fotonovela. Hoje é empresário, dono de restaurante, mas ainda se apresenta em shows pelo Brasil. E aí, hein? Vai dizer que você não cantou esse Ah, Ah, Hoje é Seu Dia? Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Continua o Chico. É claro que não faltam essas coisas de dar roupas usadas, cestas básicas e outras besteiras idiotas que fazem a gente se sentir grande e bom samaritano. O mais maluco, Luciano, é que num sábado desses, no dia da limpeza, Eu estava lá em casa assistindo televisão e estava reprisando uma mostra, Mulheres no Cinema, o filme que lhe falei, Domésticas. Dona Neide estava lá, terminando de varrer a sala e ouvindo o filme, e minhas risadas quando de repente parou o serviço e, apoiada na vassoura, passou a se interessar pela história. Porém, o filme já estava em seu final, onde se sucede uma série de depoimentos de domésticas. São depoimentos contundentes e verdadeiros, Luciano, de gente pra lá de sofrida. Ai, ai, ai, meu Deus, eu não tenho amor, eu não tive sorte, sinto em meu peito esta dor, a dor que eu sinto em meu peito é sofrimento sem fim. Eu peço, meu Deus, pelo espelho, que tenha pena de mim. Você está ouvindo Sinto no Peito Essa Dor, do CD A Gente É Para o Que Nasce, com as ceguinhas de Campina Grande. Maria, Regina e Conceição são irmãs, são três, são cegas. Unidas por essa peripécia em comum do destino, viveram toda a sua vida cantando e tocando ganzá em troca de esmolas nas cidades e feiras do Nordeste do Brasil. Terão um Café Brasil só para elas. Tenha pena de mim. Volta ao texto do Chico. Os depoimentos traziam coisas emocionantes. Coisas como da doméstica Raimunda. Nos fins de semana, se a gente quer ir ao cinema, pode. Pode ir namorar, pode ir passear no parque, dançar em salão, pode tudo. Mas só depois de arrumar a cozinha. A gente primeiro arruma as coisas dos outros e depois vê o que arranja pra gente. Um outro depoimento era da Creu. Adorei casar, mas o chato é que foi num domingo e na segunda-feira era dia de faxina geral e eu tive que ir trabalhar. Todos esses depoimentos são feitos diretos para a câmera. E eu e a Neide lá, calados e prestando atenção. E o último depoimento é o mais comovente de todos. É de uma doméstica chamada Roxane, que deve falar Roxane, que diz o seguinte. Quando a gente é pequenininha e perguntam pra gente o que você quer ser quando crescer, todas nós responde: bailarina, advogada, médica, enfermeira, atriz, coisas assim. Ninguém responde, eu quero ser doméstica. Porque isso não é um desejo, é uma sina. A pessoa é para o que nasce, né? Ninguém não pode dar jeito, né? A pessoa tem que cumprir com aquele destino que Deus dá. É porque foi feito por ele. É, Lu, foi pesado. Dona Neide me olhou nos olhos e nenhum de nós disse nada. Eu estava constrangido de ter dado risada em algumas situações. Pensei em me levantar e dar um abraço sincero nela. Porém, mais uma vez o baú de abraços não dados teve seu nível elevado. Não consegui me levantar. Durante a eternidade que durou essa nossa troca de olhares, eu lembro que só conseguia repetir para mim, não chora, viado, agora não. Mudei de canal e ela também foi lavar o banheiro. E essa noite eu acordei chorando, só me lembrando de tão longe eu estou. E essa noite eu acordei chorando, só me lembrando de tão longe eu estou. Sofrendo que apenas terra lê, a minha terra é boa, meu amor é lá. Sofrendo que apenas terra lê, a minha terra é boa, meu amor é lá. E eu passei numa porta escura, meu bem passou e nem pra mim olhou. E eu passei numa porta escura, meu bem passou e nem pra mim olhou. São tantas lágrimas que eu por ti derramo, mas tu não te lembra que eu fui teu amor. São tantas lágrimas que eu por ti derramo, mas tu não. Só depois de ouvir o som do esfregão no chão do banheiro e ter a certeza de que tão cedo ela não voltaria para a sala é que eu desabei. Lu, eu derramei pelos olhos boa parte do Tietê e o Pinheiros inteiro. É que eu lembrei da primeira vez que eu fui à casa da Dona Neide, lá na favela de Heliópolis. Sabe, Lu, você precisava ver o brilho nos olhinhos dela quando ela me apresentou a sua família e a sua vizinhança. Olha, gente, esse aqui é o seu Francisco, meu patrão, disse ela com baita orgulho. Homem bom tá aqui, viu? Sou mesmo uma mulher de sorte por Deus ter colocado uma alma tão boa assim na minha vida. Lu, o que ela não sabe é que é o contrário. O cara de sorte sou eu. Essa noite eu acordei chorando, só me lembrando de tão longe estou, sofrendo guerra pelas terras alheias. Minha terra é boa, meu amor é lá. O vento leva e o vento traz, coração da jovem donzela. Eu só queria ter ao menos em sonho as lindas tranças do cabelo dela. Vou lhe contar um segredo. A tardezinha, quando eu fui embora, dai-me um adeus, um aperto de mão, até meu coração, até quando eu voltar. Dai-me um adeus, um aperto de mão, até meu coração, até quando eu voltar. E é assim, ao som de Júnior Barreto interpretando Segredinhos das Ceguinhas de Campina Grande, que terminamos o Café Brasil de hoje. Hoje deu o que pensar, não foi? Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. E quem veio hoje, hein? Inacreditável. Jonas Salk, Oscar Peterson, Joe Pass, João Bosco, Ceguinhas e Campina Grande, Ovelha, Newton César, Ângelo Máximo, Chiquinho Rodrigues, Júnior Barreto, só aqui no Café Brasil. Gostou? Não gostou? Quer ouvir de novo, hein? Quer baixar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe seu recado no Operadora 11-4195-6343. De novo, Operadora 11-4195-6343. E para terminar, eu escolhi uma frase de autor desconhecido que diz assim: a experiência é um duro professor. Dá a prova primeiro e as lições depois. Minha terra é boa, meu amor é lá. O vento leva, o vento traz, o coração da jovem donzela. Eu só queria ter ao menos em sonho as lindas tranças do cabelo dela. Vou lhe contar um segredo. A tardezinha, quando eu fui embora, dai-me um adeus, um aperto, até meu coração, até quando eu voltar. Dai-me um adeus, um aperto de mão, até meu coração, até quando eu voltar. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.